Salve, salve, pessoal. Aqui é o Aaron Kruger. Espero que todos os senhores estejam bem. Também espero a compreensão dos senhores devido a ruídos externos. Pessoal, recentemente tivemos o primeiro turno das eleições presidenciais na Argentina, né? E o vitorioso foi o Massa, se não me engano, esse é o nome do candidato, né? E o Javier Milei ficou em segundo, né? Isso, pessoal, não é nenhuma novidade, que a esquerda vai vencer, sabe? Assim, na Argentina, no Brasil, nos Estados Unidos, ano que vem tem eleição, o Biden vai ganhar. E por quê, pessoal? Por causa do voto feminino, tá ligado? Não adianta ficar fazendo malabarismo mental, que nem o Peter Schenck Ukraniev, lá, o gordo Ucrânia. As eleições foram fraudadas. Não foi fraude, pessoal. É o voto feminino, é que esses caras não aceitam. Sabe? O Boomer, esse pessoal libertário, eles acreditam realmente que nós e elas somos iguais, não somos, a gente pensa de maneira diferente. A gente tem um imperativo biológico diferente, nosso determinismo biológico é diferente, eles não entendem isso, tá ligado? Tem esse pessoal boomer, libertário, conservador, iludido, que acredita que pessoa que menstrua pode ser libertária. Não! Pessoa que menstrua pode ser conservadora. Não, não pode, pessoal. É contra o imperativo biológico dela. O imperativo biológico feminino se resume a conseguir o máximo de benefícios e privilégios possíveis com o mínimo de esforço e responsabilidade possível. É um imperativo biológico totalmente coletivista e totalmente parasita. Entendeu? Por isso que hoje vivemos numa democracia. A democracia é um sistema extremamente corrupto, né? Um sistema de transferência de renda constante. É por isso que todas as nações democráticas aqui no Ocidente estão todas colapsando, entrando pelo cano. Olha o que aconteceu na Venezuela. Ah, a Venezuela é uma ditadura? Com certeza, lá é uma ditadura. Cuba é uma ditadura? Com certeza, Cuba é uma ditadura. Mas, antes de serem ditaduras, elas foram democracias. E quem é a maioria nesses países? Pessoas que menstruam é a maioria demográfica. E elas são a maioria do eleitorado. E elas votam por mais esquerdismo, por mais coletivismo, por mais comunismo, por mais free shit, merda grátis. Aqui no Brasil, 70% das pessoas que menstruam votaram no ladrão. E o Peter Schenck Ukraniev ficou por quem? Os nordestinos e os isentão, né? E é sempre no masculino, né? Isentão, nordestino. Não é as isentonas. Não é as nordestinas. É sempre a culpa do homem. Entendeu, pessoal? Então, o Javier Milei flopou, tá? Primeiro turno já foi. Segundo turno vai perder também. Já era. Tá ligado? A maioria do eleitorado da Argentina é pessoa que menstrua, a maioria é tudo funcionária pública, tudo parasita. Pior do que tá, vai piorar ainda mais lá, tá? Esse Massa, ele é ministro da economia do outro presidente lá. E ele destruiu a economia da Argentina. E o cara é economista. E com ele ganhando, ele vai foder ainda mais. E tem que foder mesmo, pessoal. Tem que foder mesmo. Tem que colapsar logo é tudo de uma vez por todas. E outra, pessoal. Elas não vão votar pelo Milei, porque o Milei, ele é um risco muito grande, é uma mudança muito radical. E a gente sabe que pessoas que menstruam são avessas ao risco. Elas não gostam de assumir risco, porque riscos se resume a responsabilidades. Homens assumem risco, porque homens assumem responsabilidade. Entendeu? Elas não, porque elas são crianças gigantes. Crianças são incapazes de assumir responsabilidades. Entendeu? Crianças são incapazes de assumir risco. Entendeu? Então, pessoal, o vídeo é só isso mesmo, é curto. É só pra vocês terem uma noção que ano que vem nos Estados Unidos, o Biden vai vencer. Acabou, acabou. Agora é só esquerda, já era. E esses conservadores, tudo lesado, meio maluco da cabeça, acha que existe mulher conservadora quando não existe. Acha que existe mulher libertária quando não existe, sabe? É contra a própria biologia delas, tá ligado? O que você tem que fazer como homem é parar de participar desse jogo, se abster, começar a se reunir com outros homens que têm pensamentos e objetivos em comum, se organizar e a partir daí começar, né, a construir uma hierarquia orgânica e começarem a criar seu próprio estado paralelo para assim quebrar a força dos estados soberanos nacionais. É isso, pessoal. É virar quartel, igual o Sinaloa, CJNG, PCC. É isso aí, pessoal. O futuro é narcomasculinismo. Tá? Não é, o futuro não é anarcocapitalista, não é libertário, o futuro é narco-masculinismo. Até a próxima.